Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, hoje o Zingarelho é pequenino, mas ainda assim cumpre uma promessa, a de trazer aqui músicas feitas de propósito para contrariar a febre mineira da União Europeia, do governo português e da indústria extrativa. Vamos começar por aí, com Jorge Oliveira e Não Há Mina. Nós dizemos não à mina, à mina dizemos não. Só quero que me acompanhes nesta luta. Ai meu povo da Rosão, ai meu povo da Rosão, nesta luta tens de estar, gritando numa só voz, não à mina. E Barros irá ganhar, venha a luta ao meu povo. Vem à luta que é preciso, temos que defender. Ai, Barros, o paraíso, ai, Barros, o paraíso, por ele vamos lutar, unidos temos mais força, oh, Barros, vais ganhar. Nós dizemos não à mina dizemos não, só quero que me acompanhes nesta luta. Ai meu povo Barrosão, ai meu povo Barrosão, nesta luta tens de estar, gritando numa só voz, não à mina. E Barros irá ganhar, venha a luta ao meu povo. Vem à luta que é preciso, temos que defender. Ai, Barros, o paraíso, ai, Barros, o paraíso, por ele vamos lutar, unidos temos mais força, oh, Barros, vais ganhar, não há mina. Manifestação contra a narrativa do Green Mining a 5 de maio em Lisboa. Várias associações e movimentos de territórios que são alvo da febre mineira vão manifestar-se em Lisboa no próximo dia 5 de maio, a partir das 11 horas da manhã, junto ao Centro Cultural de Belém, para repudiar a narrativa verde que serve de mote à Conferência Europeia sobre Green Mining, que aí decorre nesse dia no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia. Na véspera, a 4 de maio, o jornal Mapa e a Casa da Achada promovem uma conversa com elementos desses movimentos sobre o tema Qual é a cor das minas aos olhos de quem lá vive? E ainda antes, no dia 1 de maio, na desgraça, há uma outra conversa, organizada pela Agenda Virtual de Luta contra as Minas na Península Ibérica. O que nós queremos para Covas é dar continuidade àquilo que nos foi deixado, ao legado que vem de gerações, e aquilo que nós queremos deixar aos nossos filhos, foi aquilo que nós herdamos. Nós temos uma obrigação moral de preservar o património que herdamos dos nossos antepassados. Uma mina a céu aberto, de todo, poderá ser algo favorável, algo de impacto positivo, de impacto económico para as gentes destas terras. Os trabalhadores estão contra as minas do Barroso. Porque vão poluir tudo o que é as flores e vão destruir a serra, que é o lugar onde as abelhas vão buscar o alimento para fabricarem depois o mel dentro da colmeia. vai interferir muito nas nossas vidas, vai nos estragar a água, os nossos terrenos. Nós vivemos da agricultura, somos agricultores desde sempre, nunca tivemos outro modo de vida, e visto que estão-nos a estragar o nosso modo de vida. Se com as dimensões que eles dizem que vão fazer a mina, isto aqui, pronto, acabou-se. Nós aqui, acabou-se. Derivado aos impactos que nos vai trazer para a nossa aldeia, desde o ruído, a poluição, vai-nos trazer muitas coisas mais. Vou deixar de cultivar lá onde eu colhia o meu pão para eu comer, assinava lá minhas coisas todas e pronto, vai tudo embora, não é? Vou ficar aqui com uma hortinha pequenina, não tenho mais espaço para semear nada nem nada. A contaminação dos nascentes, a contaminação dos solos, a decapagem das florestas. Temos um dos mantos maiores do Pinheiro Bravo da Europa e uma mina aqui vai destruir esta riqueza que nós temos aqui. Vai poluir os rios, vai estragar as pastagens para os animais. Nós aqui vivemos do pastoreio. Temos os nossos animais e o nosso modo de vida é esse, é com animais. Os caminhões, é o barulho, é o pó, é as crateras que depois ficam, não é? É as águas que, pronto, as águas vão mudar de cursos porque cortam beias de água, não sei o que mais. Isto vai ser, pronto, enfim, isto só quem não está atento é que não vê. Eles que procurem outra maneira de fazer a exploração, mas não desta maneira. Desta maneira não podem. Porquê? Porque senão, isto é o fim de uma aldeia. De uma aldeia, não. E aldeias em redor. Esse era um ruído maluco aí todos os dias, os caminhões a passar e as máquinas lá a tirarem na pedra. Isso vai sair tudo em pó. Vai começar a nos afetar os terrenos todos por aí acima e nós nem queremos ouvir falar lá na mina. E afeta-nos a nós também. Depois é o impacto visual, que é brutal, que é a alteração da orografia do próprio território, que, numa linguagem mais simples, é apenas dizer que uma das montanhas, pura e simplesmente, desaparece. Património natural, agrícola, e tudo isso são questões muito importantes, porque o que nós precisamos para viver é água e ar puro. Quando deixar de haver o lítio, o mineral que querem explorar, como é que fica aqui a região? Como é que vamos nós ficar aqui? Vamos ficar com um buraco enorme lá no lugar onde foi a mina, vamos ficar com as águas poluídas. Há ali uma casa em baixo. Uma casa em baixo que é logo o perímetro disso, a 200 aqui metros. Perto. Quem é que pode aqui viver com isso? A 200 metros? Não pode. Porque uma pessoa, se gostasse de barulhos e não gostasse da tranquilidade, ia para o Porto, Lisboa, ia para uma cidade, deixava, abandonava aqui a nossa aldeia. Já tudo, isto vai longe. Isto não vai ser só aqui Covas, nem Remanho, nem Muro. Isto vai ser muito longe. Porque sabemos muito bem que eles, começando a exploração aqui no lugar de Covas Barroso, é como o ditado popular, que a gente deixa-os entrar, dá-lhe a mão e eles depois tomam-nos o braço, e depois o braço toma-nos o corpo todo e depois não há maneira de a gente os botar daqui para fora. Começam por pouquinho e vão apoderando-se até que chegam a um ponto que a coisa pode dar muito prejuízo. Penso que nos devemos juntar todos, porque hoje é aqui em Covas, amanhã é noutro sítio qualquer. E somos poucos lutadores, porque vivemos poucas pessoas, e gostaríamos muito que as pessoas tivessem um bocadinho de compaixão connosco. Gostava de poder ter o apoio de toda a população do Barroso para que se unissem, para lutarmos contra esta destruição que querem fazer no Barroso. Que é desigual, eles têm o dinheiro. Nós somos poucos, mas com muita vontade de vencer esta batalha. Eu apelo a toda a gente que se junte a esta luta para que nós todos juntos vençamos. Todos juntos, só todos unidos, só todos ligados no mesmo diapasão de defesa intransigente do nosso território, vamos conseguir. Era muito importante para nós termos o apoio e a consciência, principalmente a consciência das pessoas que vivem na nossa região. Juntem-se a nós nesta luta, porque esta luta é de todos. E nós não queremos cá nada de minas. A nossa luta é até morrer. Não somos contra, não queremos. Não somos nós que devemos decidir aquilo que queremos para a nossa região. E acho que a tradição do Barroso em nada tem a ver com a exploração mineira. Querem dar cabo das terras, Barroso, não podemos deixar.